Agora vamos conversar por telefone com o Mário Alarcon, ele que é diretor do Departamento de Cultura ali da Prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia. Prazer em falar com vocês e com a sua audiência. Vamos divulgar um evento que acontece em Santa Terezinha de Itaipu agora neste fim de semana. É um evento de rock chamado Rock em Rua. Isso mesmo, Guilherme. Vamos estar na Praça da Prefeitura nos dias 15 e 16 com muito rock. Vão ser 8 bandas e uma banda convidada de São Paulo, que é a Dance Cover Brasil. E essa programação, ela vai ser totalmente gratuita? Como é que vai funcionar? Assim, a prefeitura sempre se preocupa com todos os segmentos musicais. E essa vez é a vez do rock em rua. Então, sempre reunimos bandas locais e bandas da região e alguma convidada. É um evento que já acontecia, demos uma paradinha, mas agora estamos retomando de novo. Sim, é tudo grátis, é tudo, é mais para entretenimento e lazer da nossa população. E além das bandas locais, também dos convidados, vão ter algumas atividades paralelas ali a este festival Rock em Rua. O que vai ter ali? Vai ter exposição de carros antigos? O que vai estar disponível ali para quem for até Santa Terezinha prestigiar este evento? É isso mesmo. Essa vez a gente deu uma roupagem um pouquinho diferente a esse evento, então vamos ter encontro de carros antigos, encontro de carros rebaixados, encontro de vários clubes de motociclismo em várias categorias. Tem a categoria custom, turismo, trail, então, e temos uma praça de alimentação. É um evento bastante grandinho e para valorizar mesmo esse segmento do rock, que é sempre bom para o jovem e para os mais antiguinhos também. É um momento muito especial que o Departamento de Cultura proporciona à cidade. Eu estou vendo aqui a programação, né? No primeiro dia, que vai ser sábado, dia 15, estarão ali as bandas Sétimo Elemento, Sequência Suja, As de Rock e Guns Cover Brasil. No domingo, dia 16, a banda Sandokan, Nando Reis Cover, banda Verso Motor, banda High Heels e banda Zero Caos. Como é que vão ser os horários aí, sábado e domingo? A partir de que horas começam esses shows? Os shows musicais a partir das 18 horas. Já o encontro já começa antes, tipo às 15 horas, no sábado. E as bandas estarão se apresentando a partir das 18 horas. E no domingo, a partir das 16 horas, estarão as bandas já se apresentando. E as outras apresentações e encontros já bem antes, como às 14 horas, mais ou menos. Evento Rock em Rua, portanto, ali na praça, né, do Paço Municipal, 3 de maio, em Santa Terezinha de Itaipu, entrada gratuita. Conversei aqui por telefone com o Mário Alarcon, ele que é diretor do Departamento de Cultura ali da Prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu. Muito obrigado pela participação e sucesso no evento. Obrigado, Guilherme. Sempre bom participar com vocês. E obrigado pela divulgação. Isso engrandece ainda mais o nosso evento.